Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de O que Reza a História. Recentemente, a cantora Shakira foi acusada de plágio por ter copiado uma música de Ramon Maria Valdés, que era assim que se chamava. Enfim, plagiado esta música, e por sua vez El Cata, que também participou com ela no tema Louca, também foi acusado de plágio. Enfim, foi tudo ali uma volta para a cantora colombiana que ela não estava à espera. A edição de hoje do Que Reza a História vai recuperar de uma forma sucinta como é que se construiu todo este método de gravação, já que recentemente saiu até uma lei aqui em Portugal que vai começar a taxar os dispositivos que gravam, enfim, de uma forma diferente, vai começar a taxar os dispositivos que gravam, que podem, aliás, armazenar coisas, não especificamente que gravam, mas que podem armazenar coisas. Dou-vos um exemplo. Tablets, discos rígidos, pens, cartões de memória e tantas outras coisas que armazenam dados como os CDs, DVDs, etc. Ora, estamos todos a falar de um acontecimento bastante recente. Há 150 anos não haviam estas preocupações. Na verdade, pela altura da década de 1860, aliás, sim, 60, não havia a preocupação com tanto, neste caso, com direitos de autor, com respeito à reprodução e gravação de obras, pelo simples facto de que ainda não era possível fazer tal coisa. Na verdade, até a gravação já começou a surgir em 1878. Foi a primeira vez que se conseguiu gravar e reproduzir som gravado, já que em 1860 houve a gravação de som, mas não a possibilidade da sua reprodução. Para todos os efeitos, quando surgiu em 1878, já lá vão, portanto, quase 140 anos, mas ainda não chegamos aí, 136, mas dizia eu então que, para todos os efeitos, essas gravações, enfim, não têm ainda um cunho comercial. Elas só começam a tê-lo a partir da década de 1890. Portanto, estamos a falar de um acontecimento que tem, sensivelmente 124 anos. Portanto, e este é um acontecimento historicamente muito recente, não é? Estamos a falar de, se nós formos pegar nos nossos, por exemplo, nos nossos avós, já estou a falar no meu caso, não é? Talvez décadas de 40, décadas de 30, de 20 até, neste caso, 40 não, mas década de 20, não é? Pois, quando eram vivos, com certeza que não havia os métodos que há hoje para a gravação, nem sequer para a reprodução, nem havia televisão e rádio, era uma coisa que também não havia assim tanto por aí além, foi havendo depois. Mas aqui a questão está mesmo relacionada com isto. Por isso, cito aos ouvintes, de uma forma muito sucinta, o que é a gravação sonora, os passos que ela deu para que cheguemos aos dias de hoje, assim como os conhecemos, com todas as suas benesses e problemáticas. Em 1890, e falando apenas da gravação comercial, iniciou-se a comercialização de cilindros de cera, uma produção de Thomas Alva Edison. Não mesmo que em 1878, como se conseguiu uma gravação bem sucedida, já que a de 1877 acabaria por perder-se. De 78, sim, foi recuperável, e é uma gravação que pode ser escutada hoje na internet também. É um arquivo que está na melhor qualidade possível, já que estamos a falar da recuperação de um cilindro, de cera de há 136 anos. Na altura, quando foi recuperado, certamente teria menos tempo, talvez 120 anos. Mas o que importa mesmo é o facto de haver então esta recuperação deste cilindro. Houve melhorias e então em 1890 chega-se a um cilindro mais estável. Começa a comercialização destes cilindros. E temos aqui uma, desde logo, uma evolução muito interessante. Mas ainda assim, não tal como conhecemos hoje. Até porque reproduzir cilindros não era bem a mesma coisa que reproduzir CDs. Embora discos, talvez, mas nunca tanto com a mesma rapidez. Afinal de contas, o disco que Emil Berliner inventou em 1877 só começaria a ganhar terreno a partir da segunda década do século XX, 1910. Portanto, até lá, o disco era utilizado mais na Europa que nos Estados Unidos, mas como é nos Estados Unidos, um continente que foi ele o impulsionador e era ele que tinha mais uma tec ou seja, tinha mais vivacidade no mundo da música, faziam-se mais cilindros do que discos. Ainda que na Europa também houvessem discos, como é lógico, mas a indústria dos Estados Unidos da América, nesse aspecto, estava mais avançada do que a europeia. Mas a partir da década de 1910, o próprio disco começa a entrar com força nos Estados Unidos da América. Então, com a Segunda Guerra Mundial, em que a Europa perde para todos os efeitos mais hegemonia, ela tem de alguma forma que conseguir essa exportação, conseguir essa cooperação. O disco começa também a ganhar terreno porque os métodos mecânicos da gravação do cilindro começam a falhar com respeito aos métodos também elétricos, agora, da gravação do disco. Desde logo, o disco tem uma gravação mais estável que o próprio cilindro. O disco começa a ganhar terreno, embora estas duas gravações tivessem competido com a cassete e CD durante cerca de 30 décadas. A partir de 1920, o disco ganha tanto terreno que no final dessa década, em outubro de 1929, o próprio Thomas Alva Edison cessa a sua empresa e a produção de cilindros. Ele morre em 1934, aos 81 anos, mas a evolução naturalmente continua a dar-se. O disco, desde logo, começa a ter outro concorrente. É que o disco de 78 rotações tem, desde logo, um concorrente interessante: o fio de aço. A vantagem do fio de aço é que, sem dúvida, pode gravar muito mais tempo e, até enquanto bem conservado, tem uma gravação mais fiável, menos ruidosa do que o próprio disco. Dá-se o caso de que é mais quebradiço. Mas quando em 1933 surge a fita plástica e a designada cassete, o disco começa a ter um concorrente à altura. Ou seja, o disco, que até agora podia fazer gravações de 4, 5, 6 minutos, depara-se com uma cassete que pode fazer gravações de até 20 minutos. Isto é bom para as obras clássicas. Mas há outro problema. É que estes discos, designados 78 rotações, porque na Europa são de 77,8, mas nos Estados Unidos são de 78,3, devido à corrente elétrica, o que vos posso dizer é que, bom, portanto, este disco começa a ter um outro concorrente. Na década de 40 surge um outro disco, que é o disco de vinil. E esse disco vai começar. Tem duas vantagens. A primeira é que grava ainda com melhor qualidade do que a cassete, do que a fita de plástico, e também do que o próprio disco de goma laca, como queiram chamar, não é? É mais fino, mais maleável e, portanto, não tão quebradiço, e grava durante mais tempo, mas muito mais. Para todos os efeitos, os discos poderiam ter até cerca de 50 minutos por lado. Os 33 rotações, 33,3. O que era uma grande vantagem face ao próprio à própria cassete, até face ao próprio disco de goma laca. Eu há pouco disse 50 minutos, não, não era bem isso que eu queria dizer. Seria mais de 30 minutos, mas por lado, 25, 30, ou seja, no total daria 50, 60 minutos no total da gravação sonora. Portanto, tinha sim esses 50 ou 60 minutos, mas nos dois lados, não num. Para todos os efeitos, o disco acaba por ter essa. Enfim, acaba por ter essa evolução. Em 1952 ele começa a ser comercializado e, a seu tempo, o disco de goma laca vai caindo em desuso. Mas aqui a queda foi mais pacífica, até porque os produtores de discos eram vários. E na década de 30 já havia uma outra construção, não é? Mas também há outra situação muito interessante. É que, a partir do disco de vinil, foi muito fácil começar a copiar discos. Certo? Explico-vos a ideia. Primeiro, um disco que servia de matriz poderia muito bem ser um disco que copiava centenas e não apenas algumas dezenas. O disco de goma laca, por exemplo, poderia copiar até 30 discos de cada vez, mas o disco de vinil poderia copiar centenas de cada vez. Era assim que se faziam as cópias. Agora é tudo mais fácil, mas na altura não. Bom, com o surgimento de álbuns e não apenas discos, porque o disco de vinil permitiu que os artistas começassem a gravar até às vezes mais do que 10 músicas por álbum, embora muitos ficassem pelas 10, 9, 10, 11, mas havia discos que poderiam ter mais do que essas 9, 10, 11 músicas. Para todos os efeitos, começaram então a surgir os álbuns na década de 50. Amália Rodrigues, por exemplo, teve o seu primeiro álbum editado em 1953 no Brasil. Esse álbum nunca chegou a ter matriz portuguesa, para todos os efeitos. Mas o mais interessante é que então começaram a ser possíveis estes métodos de gravação. Ora, de cópia. E a partir daqui começa a haver uma certa preocupação com a reprodução das obras. Até porque na década de 60 a Philips, uma empresa holandesa, decide universalizar a cassete. E temos então um forte aliado. Mais do que copiar os discos, que para todos os efeitos tinha tecnologia que nem toda a gente tinha disposição, tinha disponibilidade, era possível gravar de um disco para uma cassete. Porque havia os leitores que tinham disco e cassete, não é? Portanto, era possível agora eu comprar uma cassete para gravar e pedir a alguém um disco emprestado, eu gravava o disco para a minha cassete e já não precisava de comprar o disco. É a partir de aqui, desta década de 60, começa realmente a preocupação com os direitos de autor. No áudio. No filme também havia, mas isso falo-lhe para a semana. No áudio. A preocupação acresce-se quando surge em 1983 o CD. O vinil ainda vai durar cerca de 10 anos. 15 anos. É a partir dessa altura que o vinil praticamente desaparece. Mas para todos os efeitos, o disco de vinil também tem uma desvantagem. Aqueles sucalcos muito fininhos, quando estão ligeiramente sujos ou arranhados, vai fazer com que o disco parece que tenha batatas fritas lá dentro e depois o som fica muito corroído, não é? Ora, o CD, que é uma gravação digital, não permite que isso aconteça. Quanto muito o disco salta, é um facto. Mas quando está arranhado, quando está sujo, mas está sujo é possível limpar e não ficam marcas no áudio. No vinil isso era impossível. Bom, fica arranhado, aliás, fica sujo, mas limpa-se, tudo bem. Bom, dá-se o caso de que no princípio não foi fácil, porque o próprio CD a rodar dentro do leitor fazia uma coisa chamada microfonia. Fazia com que as pessoas ouvissem nas próprias colunas o CD a rodar. Não era bom. Essa situação foi corrigida, mas ainda assim tínhamos aqui este aliado, o CD com a cassete. E depois outro perigo é que a gravação digital fez com que também a cassete se digitalizasse, não é? E com o surgimento da internet foi possível também copiar CDs para o computador e depois enviá-los pela internet para outras pessoas. No ano 2000 houve um criador, aliás, houve um inventor de um serviço que fez com que as pessoas pudessem em rede partilhar vários trabalhos discográficos. Esse site fechou, mas a partir dessa altura é que se começou a ter uma noção realmente muito séria da questão dos direitos de autor e também da questão da proteção das obras. Surge também a internet como uma vantagem, porque a partir das obras partilhadas na internet pelos utilizadores, começa a descobrir-se uma série de coisas. As pessoas começam a reparar que, afinal, aquela música de 2001 é uma cópia exata de um tema de 1973, que na altura não tínhamos como saber porque não havia a mesma coisa. Depois descobrimos que havia plágios das décadas de 70 para a década de 60 e era muito fácil porque não havia a mesma divulgação que há agora. Na década de 2000, por exemplo, foram descobertos mais plágios do que nas décadas de 60 e 70 juntas. Mas não houve tantos plágios assim, não houve um aumento tão significativo. A verdade é que muitos dos plágios foram descobertos já na década de 2000, mas já se tinham consumado em décadas anteriores. Aliás, o próprio cantor Tony Carreira só foi acusado de plágio de algumas das suas obras 9 ou até mais anos depois das mesmas terem sido lançadas. Não é que, enfim, não é que ninguém se tenha importado, mas a questão é que não tinham conhecimento. A internet veio criar muita controvérsia e se lema à volta deste tema. E tudo ainda se complicou com a criação de um ficheiro de compressão chamado MP3, que facilitou muito mais a partilha destes mesmos áudios. Hoje, uma música pode ocupar 3 ou 4 megas se estiver comprimida a 128 kbps por segundo, em 44.100, no formato de MP3. Para nós, que estamos apenas a desfrutar da música, praticamente nem temos a noção da qualidade que é cortada comparativamente a um ficheiro WAV. Mas mesmo assim compensa, porque um WAV ocupa 37 megas, quando um MP3 ocupa 10 vezes menos. Pelo menos nesta taxa de compressão, claro, 128 kB por segundo. E é esta gravação sonora a evolução. Passamos de uma reprodução de cilindros, que só podia acontecer de 10 em 10, para uma gravação, para uma reprodução incontável. Há cerca de 20 GB de informação que estão a ser colocados na rede a cada segundo. Isto dá-nos uma ideia muito clara das discografias que não estarão a cair na rede, segundo a segundo. São apenas ideias, é apenas um indicativo de como é possível realmente hoje reproduzir uma obra e partilhá-la. E mais ainda, quando temos as tecnologias como o YouTube, o Spotify, que ainda ajudam mais nessa divulgação especificamente. Bom, mas isso são outras questões, porque são mais legais, não é? Para a semana, vamos falar de uma questão também importante: os videojogos e os filmes, as telenovelas, as séries. Porque também essas saíram a perder, de certa forma. Ou a ganhar. Vamos falar disso não num contexto de debate, mas num contexto informativo, na próxima semana do O Que Reza a História. Fique bem ouvinte, boa noite para si e até para a semana.